troféu. A roupa que acompanha, fora a vela, a bandeira do time, a bombeta, a honra. Bandido do raciocínio, já que Cristo tá ouvindo. Roteirista do destino, uma vaga. Meu currículo, ganhei o sorriso da hiena, anfitrião da sentença, que abre uma vermelha só num telefonema. Indiferente ao expoente do próprio sentimento, o que tá ar no pulmão diz não pro seu desejo. O jardim das pedras, a rosa não tem comando. O mau sono que mata até 10 sonhos. Flores no meio do nada, paisagens arruinadas. Flores que não necessitam da água. Sei das partes da maldade e dos seus detalhes. Na verdade a reciprocidade brecou a vontade. Fortemente armado onde o detectador não detecta. Soldado oculto não se declara herói na guerra. Pelo caminho mais longe, não deixo rastro. Normal ser errado no vocabulário do Flávio. O dinheiro que paga, que livra, cobre, constrói. Mesmo que mata, que trilha, monta e destrói. Pobres, nobres, amor, ódio, paz, guerra, céu e terra. Décadas e décadas, o que resta? O que resta é de seta. Talvez 40 quilos a menos, suete reconhecível. Sempre 3, Xbox, plancha de surf pro meu filho. Somente psica no banco de dados da ética. Quem se engana na paz momentânea, gela na guerra. Enquanto o boy prepara a cena e grava no chroma key, não tem como reproduzir aquilo que eu já vivi. Os inimigos mentem, os inimigos tremem. Os inimigos cedem, pros inimigos bang. Os inimigos é creme, os inimigos à frente. Os inimigos temem, pros inimigos fake. Os inimigos mentem, os inimigos tremem. Os inimigos cedem, pros inimigos bang. Os inimigos é creme, os inimigos à frente. Os inimigos temem, pros inimigos fake. O autor precioso, né? Nada perto do sonho, espera um pouco, faz um 10 por enquanto. Convertido sem motivo, por ter sido fiel a Cristo. Por isso creio que adquirido não tá nos jazigos. A serviço do ímpio que estabelece a derrota. Chora na imagem imprópria que breca a história. Espelhe o antídoto de luz sobre o sentido. Os fantoches existem, são os malandros escritos. Pesado mesmo, viking torta, olha, diz que é foda. Esquece toda a vingança por estar no estado da glória. Escrevo no pensamento, desejo, sentimento do tempo, que se eu tenho medo, eu nem olho no espelho. Quem te banca sem banca, quem te ergue da lama, quem te ama sem fama, liberta da tranca. Repita que sangra, repita que sangra. Evita que sangra, evita que sangra, evita que sangra, evita que sangra, evita que sangra. Irresistível é tá resistindo ao imprevisível. A missão ter cumprido, velho, longe do leito do asilo. O autor do escrito dentro da paz e os nobés. Os palhaços evoluíram no circo do Soleil. No escombro socorro que ressuscita o piloto. Deixava no papel a brisa do louco em dobro. Tipo um ex-bêbado, esfumante, meio balançado. Na frente do copo de pinga, maço ou bituca de cigarro. Sem o dom de passar de fase dos game e coisa e tal. Vou fazer dessa vida todo dia uma final. Infelizmente adjetivo não alimenta os monstros. A última palavra pronunciada é cessar fogo. Enquanto o luminol finge não deter que tá o sangue. Os inimigos nós aprende e mantém bem distante. Os inimigos mentem, os inimigos tremem. Os inimigos cedem, pros inimigos bang. Os inimigos é creme, os inimigos à frente. Os inimigos temem, pros inimigos fake. Os inimigos mentem, os inimigos tremem. Os inimigos cedem, pros inimigos bang. Os inimigos é creme, os inimigos à frente. Os inimigos temem, pros inimigos fake.